Amém. Capítulo 4: Ser cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de demonstrar que, se acaso você vive sem o Espírito, não há desculpas para essa situação. A obrigação de cumprir responsabilidades não depende de sermos influenciados pelo Espírito, mas do poder da diligência moral. Como agentes morais, temos poder para obedecer a Deus e estamos predispostos a obedecer de modo perfeito. Se não o fazemos, é por falta de disposição. Palestra número 28. Você pode e deve ter o Espírito Santo. Você deve ter o Espírito não por ser uma questão de justiça para Deus lhe dar o seu Espírito, mas porque ele prometeu dar o Espírito àqueles que o pedem. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, 13. Se você pedir pelo Espírito Santo, Deus promete responder. No entanto, Deus ordenou que você tenha o Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito, Efésios 5, 18. Quando Deus nos ordena fazer algo, isso é a maior de todas as evidências de que podemos fazê-la. A ordem de Deus equivale a uma declaração juramentada de que podemos realizar tal feito. Ele não tem intenção alguma de ordenar uma coisa, a não ser que tenhamos força para obedecer. Nesse caso, seria inevitável pensar em Deus como um tirano se ele nos ordenasse a fazer algo impraticável. Enfim, é sua responsabilidade ser preenchido pelo Espírito. É sua responsabilidade porque você tem uma promessa de que isso vai acontecer e Deus assim ordenou. Ademais, é essencial ser preenchido com o Espírito para seu próprio crescimento na graça. Isso é tão importante quanto ser santificado e tão necessário quanto ser útil e fazer o bem ao mundo. Aquele que não carrega em si o Espírito de Deus não honra ao Senhor, desgraça a igreja e, por fim, perde-se. Querido Pai Celestial, sempre considerei minha fé como verdadeira. Não compreendo a importância dos dons que tu queres conceder-me em nome de teu reino e de minha salvação. Sei que me queres como colaborador em tua obra e fico embevecido e humilde com tamanha honra e responsabilidade. Nos próximos dias, guia-me e enche-me para que eu possa cumprir o teu serviço santo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Palestra número 29. O que te impede de ser pleno? Talvez você viva uma vida hipócrita. Suas orações não são fervorosas nem sinceras. Não somente sua religiosidade pode ser mero espetáculo, sem nenhuma emoção. Quanto você pode ainda ser insincero na relação com outras pessoas? Portanto, você faz muitas coisas para entristecer o Espírito, de forma que ele não pode habitar em você. Algumas pessoas são de tal modo levianas que o Espírito não habitará nelas. O Espírito de Deus é solene e sério, e não habitará naqueles que abrem caminho às frivolidades e ações impensadas. Outras pessoas trazem em si tanto orgulho que não podem ter o Espírito. São de tal maneira apaixonados pela vida extravagante, por modismos e posses materiais, que não é de estranhar a ausência do Espírito nelas. E, no entanto, essas pessoas fingem perplexidade por não desfrutarem a religião. Alguns indivíduos são tão materialistas, tão apegados à prosperidade e se dedicam com tanto afinco a acumular riquezas que não há possibilidade alguma de terem o Espírito. Como o Espírito pode habitar neles quando todos os seus pensamentos estão voltados para as coisas mundanas e todas as suas forças estão absorvidas na conquista de riquezas? E até mesmo quando possuem dinheiro, eles ficam perturbados ao serem pressionados pela própria consciência e usá-lo para a conversão dos pecadores. Outros ainda não confessam e abandonam completamente seus pecados. Logo, não podem desfrutar a presença de espírito. Confessam seus pecados em termos gerais e estão sempre prontos a reconhecer que são pecadores, mas fazem isso de forma reservada, cuidadosa e com soberba, como se tivessem medo de dizer mais que o necessário. Isto é como quando confessam aos homens. Muitos negligenciam obrigações sabidas, e esse é o motivo de não terem o Espírito. Se você negligenciou uma obrigação conhecida e assim perdeu o espírito de oração, é necessário, em primeiro lugar, refletir sobre essa falha. Deus trava uma disputa com você. Ele nunca se renderá ou lhe concederá o Espírito enquanto não houver arrependimento de sua parte. Talvez você esteja resistindo ao Espírito de Deus. Talvez você tenha o hábito de resistir a ele e de resistir à fé também. Muitos estão dispostos a simplesmente ouvir e buscar a pregação, desde que possam aplicá-la a outras pessoas. O fato é que, no final das contas, você pode não desejar o Espírito. E isso vale para todos os casos em que as pessoas não têm o Espírito. Nada é mais comum do que as pessoas desejarem algo que normalmente não escolheriam. Talvez você não ore pelo Espírito, ou ore, mas não use nenhum outro recurso, ou ore e não persista na oração. Ou quem sabe, se você não está usando maneiras deliberadas de resistir ao Espírito, ou ainda você pede, mas tão logo ele chega e começa a afetar o seu pensamento, você o afasta para longe e não anda com ele. Ó Deus, que eu possa ter um tempo para examinar a mim e as razões de minha conduta e de meu desejo pelo Espírito. Há muitas coisas pelas quais talvez eu não esteja disposto a abrir mão em nome do Espírito, e assim fico cego para as faltas que entristecem o Espírito de Deus. Faz resplandecer a luz da tua verdade sobre a minha vida quando eu participar da adoração pública, da leitura das Escrituras, da oração e do culto. Alerta a minha consciência de modo que eu perceba a causa de meu vazio espiritual e fortalece-me enquanto procuro conformar minha vida à tua vontade. Amém. Palestra número 30. As consequências de ser cheio do Espírito Santo. Se você for pleno do Espírito, possivelmente será chamado de excêntrico e pode muito bem merecer isso. Nunca conheci uma pessoa plena do Espírito Santo que não fosse chamada de algo desse tipo. É um motivo que essa pessoa é diferente das outras. Existem boas razões para tais pessoas parecerem excêntricas. Elas agem sob influências diferentes. Adotam visões diferentes, são movidas por princípios diferentes e são guiadas por um espírito diferente, portanto, comentários desse tipo são esperados. Claro que pode existir uma excentricidade afetada, horrível, mas também existe algo como estar muitíssimo imbuído do Espírito de Deus, da maneira que o fiel deve agir, e assim fará de um modo que parecerá estranho aqueles que não conseguem compreender as razões de sua conduta. Se você tiver muito do Espírito de Deus, é provável que seja considerado um desajustado por muitas pessoas. As pessoas são litigadas assim quando agem de forma diferente daquela que se acredita estar de acordo com a prudência e o bom senso, ou quando chegam a conclusões que para nós não fazem sentido. Aos olhos daqueles que não valorizam o lado espiritual, muitos dos que têm o espírito parecem agir como loucos. No entanto, os acusados têm boas razões para apresentar tal comportamento. Deus os leva a agir de um modo que o homem natural, sem visão espiritual, não consegue considerar normal. Se você tem o espírito de Deus, é normal que sinta grande angústia diante da situação da igreja e do mundo. Alguns epicuristas espirituais rogam pelo Espírito, pois acreditam que ele os fará felizes. Alguns pensam que os fiéis plenos do Espírito jamais experimentam tristeza, não poderiam estar mais enganados. Leia a Bíblia e veja como os profetas e os apóstolos estavam sempre aflitos devido ao estado da igreja e do mundo. O apóstolo Paulo afirma que sempre levava no corpo o morrer de Jesus, segundo Coríntios 4:10. Eu protesto, diz ele, que cada dia morro. 1 Coríntios 15:31. Você saberá o que é ser compassivo com o Senhor Jesus Cristo e ser batizado como ele foi. Quanto mais você tem o Espírito, mais claramente verá a condição dos pecadores e mais profundamente por eles ficará aflito. Senhor Jesus, faz que eu não tema, mas peça corajosamente pelo derramamento do Espírito Santo em minha vida, que eu não tema nem me encolha diante das acusações ou da ridicularização dos outros, mas esteja disposto a defender teu reino. Ajuda-me a enxergar com clareza e a saber que o Espírito me guiará a um caminho maior de amor e sabedoria, mesmo que tua sabedoria e teu amor pareçam tolices para o mundo. Amém. Palestra número 31. O Espírito Santo e os conflitos. Se tiver muito do Espírito de Deus, você deve estar disposto a enfrentar muita oposição, tanto na igreja quanto no mundo. É bastante provável que os líderes da igreja lhe farão oposição. Foi assim quando Cristo estava na terra. Se você estiver muito acima do despertar espiritual dos demais membros da igreja, eles ficarão contra você. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3:12. Muitas vezes os presbíteros e até mesmo o pastor lhe farão objeção se você estiver cheio do Espírito de Deus. Você deve esperar conflitos frequentes e cruéis com Satanás. Satanás tem muito pouca dificuldade com os cristãos que não são espirituais, mas são indiferentes, indolentes e regidos pelas coisas do mundo, e eles não fazem ideia do que é um conflito espiritual. No entanto, Satanás sabe muito bem que os fiéis espirituais lhe causam sérios danos, então ele avança ferozmente contra eles. Muitas vezes, esses fiéis enfrentam conflitos terríveis. Vêm-se diante de tentações nunca antes imaginadas, pensamentos blasfemos, ateísmo, sugestões para agir com maldade, destruir a própria vida e assim por diante. E se você é um fiel espiritual, pode esperar por esses conflitos que jamais imaginou ter. Algumas vezes você perceberá sua própria corrupção, fazendo estranhos avanços contra o espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, Gálatas 5:17. Esse tipo de fiel, não raro, fica consternado com a força do seu próprio pecado. Querido Pai Celestial, as expectativas que eu tinha da vida cristã eram radicalmente diferentes daquilo que experimentei quando comecei a tratar-te com seriedade, a ponto de eu ter ficado confuso e duvidar da essência de minha fé. Ajuda-me a orar por aqueles que se opõem a mim e faz que eu permaneça em silêncio, exceto quando movido por um espírito de amor e inteligência. Permite que eu não ataque os outros, por Satanás estar me atacando. Amém. Palestra número 32. O estado do ministério. Em muitas ocasiões, você ficará aflito com o estado do ministério. Alguns anos atrás, conheci uma mulher pertencente a uma das igrejas locais. Indaguei-lhe sobre o estado da religião ali. Ela parecia pouco disposta a falar sobre isso. Fez algumas observações gerais e então calou-se. Seus olhos enevoaram e ela disse: "A mente de nosso ministro parece ser muito sombria." Não é raro que os fiéis espirituais se sintam assim e expressem a sua agonia. Tenho encontrado cristãos consagrados que lamentam e sofrem em segredo por perceberem a apatia dos ministros em relação à religião, bem como a mundanidade e o temor ao homem, mas não ousam falar disso para não serem denunciados, ameaçados e até expulsos da igreja. Não digo essas coisas de forma crítica para reprovar os irmãos, mas por serem verdadeiras. Os ministros deveriam saber que nada é mais comum que os fiéis espirituais se sentirem atribulados e aflitos sobre o estado do ministério. Este é um dos males mais proeminentes e deploráveis dos dias de hoje. A devoção ao ministério, embora verdadeira, é em muitos casos tão superficial que as pessoas espirituais da igreja sentem que os ministros não têm e não podem ter simpatia por elas. A pregação não satisfaz as necessidades dessas pessoas, não as alimenta. Os próprios ministros não têm uma experiência religiosa suficientemente profunda para despertar a igreja, para ajudar aqueles que estão caindo em tentação, apoiar o fraco e orientar o forte. Quando um ministro já levou uma igreja até o ponto em que a sua experiência espiritual permite, ele para. Enquanto não tiver uma experiência renovada em seu coração, não for sacudido de novo e avançar na vida e na experiência cristã, ele não será de grande ajuda para ninguém. Mesmo pregando uma doutrina sólida, como pode fazer um ministro não convertido? Sua pregação carecerá daquela busca pungente, da atitude prática e do entusiasmo que por si sós atingem o fiel espiritualmente predisposto. Um fato sobre o qual a igreja tem lamentado é a devoção dos jovens. Essa devoção é de tal modo prejudicada no curso de sua educação que, ao ingressar no ministério, por mais bagagem intelectual que possam ter, eles se encontram num estado de primeira infância espiritual. Ainda querem leite e, em vez de responsabilizar-se por alimentar a igreja de Deus, são eles que precisam de alimento. Os ministros também lamentam, lutam, desgastam-se em vão, tentando fazer o bem, onde existem apenas pessoas que não têm o Espírito de Deus. Se o Espírito é derramado, a igreja logo o entristece. Esse tipo de situação amarra as mãos e parte do coração de um ministro. Esgota-o e, em alguns casos, o mata, pois seu povo não está cheio do Espírito. Senhor Jesus, eu me aflijo com o estado do ministério, dos leigos e da igreja. Onde quer que haja morte espiritual e apatia, oro particularmente por um ministério convertido que pregue o Evangelho de Jesus Cristo, pois é o verdadeiro, e oro pelo derramamento e pela influência do Espírito Santo na vida de cada pessoa, para tornar a verdade eficaz. Possa o ministério ser caracterizado como uma vida devota e santa, como um exemplo para o cristão consagrado e também para o não convertido. Amém. Palestra número 33. As bênçãos de ser pleno. Se você for pleno do Espírito, terá paz com Deus. Se a igreja, os pecadores e o diabo se opuserem a você, haverá alguém que lhe trará paz. Aquele que passa por trás provações, conflitos e tentações, e que geme, ora, lamenta e dilacera seu coração. Lembre-se, sua paz no que diz respeito aos seus sentimentos para com Deus fluirá como um rio. Da mesma maneira, se você for guiado pelo Espírito, terá paz de consciência. Não será o tempo todo incitado e torturado por uma consciência culpada. Sua consciência estará tranquila e serena, sossegada como um lago no verão. Se estiver cheio do Espírito, você será útil. Não se pode evitar isso. Mesmo se estiver doente e incapacitado de sair do quarto ou de conversar e não puder ver ninguém, sua utilidade será 10 vezes maior do que em supostos fiéis que em nada valorizam a espiritualidade. Para lhe dar uma boa ideia disso, recorro a uma história. Um devoto sofria de tuberculose. Tratava-se de um homem pobre e doente havia anos. Um comerciante não convertido, dono de um bondoso coração, lhe enviava de vez em quando algumas coisas para o seu conforto ou de sua família. O devoto sentia-se grato pela bondade, mas não podia recompensar como gostaria. Concluiu, por fim, que a melhor retribuição que poderia fazer era a oração. Seu espírito foi incendiado e alcançou Deus. Ali não estava acontecendo nenhum avivamento, Mas aos poucos, para surpresa de todos, o comerciante que tinha sido bondoso com ele entregou-se ao Senhor. O fogo estava por todo lado e seguiu-se um poderoso avivamento, no qual se converteram muitas pessoas. Se você está cheio do Espírito, não ficará angustiado, exasperado ou preocupado quando as pessoas se colocarem contra você. Será sábio em usar cada meio para a conversão dos pecadores. Se o Espírito de Deus estiver em você, ele o levará a usar os métodos de forma inteligente, de modo apropriado para atingir o objetivo derradeiro, sem causar danos a ninguém. Mesmo diante das tribulações, você estará tranquilo, não ficará confuso ou perturbado. Quando perceber a tempestade chegando, será resignado na morte, sem a temer, sentindo-se desde sempre preparado para morrer, e proporcionalmente será eternamente mais feliz no céu. Ó Senhor Altíssimo, enche-me do teu Espírito Santo. Busco-te não por motivos egoístas, mas com um desejo verdadeiro de glorificar a ti e a seu Filho, Jesus Cristo. Minha vida muitas vezes é cheia de confusão e aflição, mas sei que pela presença do teu Espírito posso ser uma testemunha tranquila e leal da paz que ultrapassa toda compreensão, em nome e por causa de Jesus. Amém. Palestra número 34. As consequências do vazio espiritual. Quando se está espiritualmente vazio, muitas vezes surgem, e não sem razão, dúvidas se você é de fato um cristão devoto. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se você não é guiado pelo Espírito, como pode fazer parte dessa filiação? Nessas circunstâncias, você também ficará inseguro quanto a seus pontos de vista sobre a oração de fé. E isso porque a oração de fé é uma questão de experiência, não de especulação. A pessoa que não é espiritual terá muita dificuldade para entender isso. Se você não tiver o Espírito, é possível que entre em choque com aqueles que o têm. Você duvidará da conduta deles. Se demonstrarem mais sentimentos relativos às coisas espirituais que você, isso logo será chamado de sentimentos mundanos, e talvez você duvide da sinceridade deles quando afirmarem possuir tais sentimentos. Você terá uma boa reputação com o impenitente e com os mundanos professos. Eles o elogiarão como um cristão racional, ortodoxo e consistente. Você será eleito para andar com eles, pois será considerado adequado. Sempre que houver avivamentos, você verá neles forte tendência ao fanatismo e ficará ansioso e cético. Os meios usados nos avivamentos serão outro motivo de perturbação para você. Se for adotada alguma prática clara e precisa, você irá rotulá-la de nova e se chocará com ela na proporção de sua espiritualidade. Você será uma desonra para o cristianismo. Algumas vezes, o impenitente o elogiará, pois você é muito parecido com ele, e às vezes rirá de você, pois você é um tanto hipócrita. Seu conhecimento da Bíblia será mínimo. Você sabia que a pessoa que morre sem o Espírito vai para o inferno? Não tenha dúvida disso. Sem o Espírito, nunca se estará preparado para o céu. Senhor, oro por aquela consistência espiritual cristã que é fruto de estar pleno do teu Espírito. Hoje vejo em minha vida algumas consequências do vazio espiritual e sei que elas só podem ser remediadas com meu desejo, pelo e por tua dádiva do poder do Espírito Santo. Entrego agora mais uma vez a minha vida a ti e aguardo o despertar espiritual que acontecerá quando eu aprender a praticar a tua verdade em minha vida diária. Amém. Palestra número 35. A necessidade da influência divina. Tenho pensado que, pelo menos num bom número de exemplos, não tem sido muito enfatizada a necessidade da influência divina no coração dos fiéis e dos pecadores. Estou certo de que, às vezes, eu mesmo tenho falhado nesse sentido. Com o objetivo de demover os pecadores e apóstatas de seus argumentos e salvaguardas auto-justificados. Talvez eu tenha dado ênfase demais à capacidade natural dos pecadores em se arrependerem, falhado em mostrar a natureza e a extensão de sua dependência, tanto da graça de Deus quanto da influência do Espírito, para que possam arrepender-se de fato. Isso entristece o Espírito de Deus. Sua obra não é honrada e ele não recebe a devida glória, na medida em que, por vezes, sua influência foi recusada. Enquanto isso, muitos se interessam amplamente pelas coisas espirituais, usando de meios artificiais, e alcançam esperança sem nunca reconhecer a necessidade da presença e da poderosa ação do Espírito Santo. É quase desnecessário dizer que esse tipo de esperança é falso e improdutivo. Na verdade, seria estranho se alguém pudesse levar uma vida de fé com base numa experiência em que o Espírito Santo estivesse totalmente ausente. Enquanto os líderes não se entregarem de todo o coração à obra, enquanto os ministros não forem batizados com o Espírito Santo, enquanto não formos despertados a sair para o campo, vestidos com nossa armadura e nossa alma ungida com o Espírito Santo, só poderemos vislumbrar de longe a causa do declínio dos avivamentos. Ó Senhor, o peso da necessidade de influência espiritual em minha vida e na vida de outros está sobre mim. Desejo pregar a libertação dos cativos com verdadeiro poder. No entanto, agora sei que não pode haver libertação sem a influência consagradora do teu Espírito Santo. Faz que nenhuma salvação futura ou eterna seja impedida por causa de minha falta de oração, ou por meu fracasso em pedir a teu Espírito que oriente minhas palavras na apresentação da verdade e em sua recepção. Amém. Palestra número 36: O Verdadeiro Cristianismo. Algumas almas ternas não percebem que existe algo como atividade e agressividade espiritual mundana. A verdadeira espiritualidade implica a verdadeira fé que está em consonância com Cristo. E o verdadeiro cristianismo tem sempre e necessariamente o espírito de missão, avivamento e abnegação. É um princípio vivo e revigorante. O fato da santidade no homem ser a mesma de Cristo. A santidade é sempre algo único e inequívoco, benevolência ou boa vontade. E por uma lei que lhe é própria, produz continuamente esforços para realizar seu grande objetivo, o bem mais elevado para todos. O verdadeiro cristianismo é a lei do amor, escrita no coração pelo Espírito Santo e expressa na vida prática. O erro de muitas pessoas é que elas não fazem distinção entre a fé, que consiste na persuasão do intelecto, acompanhada por um correspondente estado de sentimento, sem ausência do coração ou da vontade, e a fé, pela qual o coração ou a vontade se entregam completamente para entender e admitir a verdade, para ser um princípio poderoso e ativo. A fé deve ser do coração ou da vontade. A maneira pela qual essas pessoas supõem e afirmam estar sendo guiadas pelo Espírito assemelha-se mais a um ato impulsivo do que a uma iluminação divina por meio da palavra. Tais pessoas parecem acreditar que o Espírito guia o povo de Deus pelas deduções acerca de sua sensibilidade ou sentimento, não pela iluminação de sua inteligência, levando-os a agir racionalmente e de acordo com a palavra escrita. A verdadeira religião não consiste em obedecer os nossos sentimentos, mas em conformar o nosso coração à lei de nossa inteligência. Deus nos deu a razão e exige de nós o entendimento sobre o que somos. Ele nos deu a palavra escrita e o Espírito Santo para iluminá-la, a fim de nos fazer compreender seus grandes princípios e aplicação deles a todas as circunstâncias e obrigações da vida. Um verdadeiro cristão é ativo, mas a sua atividade e energia surgem de uma identificação profunda com o Espírito de Cristo que habita em nosso coração. Cristo é formado dentro dele. O Espírito de Cristo é a força revitalizante da alma. Vem, Espírito Santo, acusa-me de preguiça em buscar a tua vontade por meio da palavra inspirada por ti. Perdoa-me por testar os meus sentimentos em troca de um pouco de sensibilidade misteriosa, esquecendo-me de pensar de forma refletida e racional, e de pôr em prática a vontade de Deus em minha vida, aqui e agora, conforme expresso nas Escrituras, que eu possa aproximar-me cada vez mais do verdadeiro cristianismo, para que a minha vida seja um testemunho para os